aqui pra receber milagre. Pode começar a se alegrar. Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus, se prepare que Ele vai falar. Pode começar a se alegrar. Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus, se prepare que Ele vai falar. Quem veio aqui pra ser curado, Jesus. Quem veio aqui pra receber unção, receba, meu irmão. Ele está aqui, Ele vai curar. Ele está aqui, Ele vai batizar. Rompe as barreiras e toque nele. Posso sentir, Ele está aqui, andando em nosso meio. Ele já chegou, Ele já veio. Jesus está aqui. Quem veio aqui pra ser curado, receba a cura. Posso sentir, Ele está aqui, andando em nós.